Boa tarde, gente. Meu nome é Jennifer da Cunha Paiva, eu tenho 16 anos, eu moro aqui no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. E eu moro aqui na rua Aldeia de Santa Teresa. A pergunta foi qual a importância do Quebrada MEPS para a sua visão da sua quebrada? Olha, gente, o Quebrada MEPS, para mim, ele é tipo um portal de voz na quebrada. Ele foi um portal de voz para mim e tá sendo até hoje. Ele tem uma mega importância, não só para mim, mas eu acho que para as pessoas que participaram, para as pessoas que vêm de fora também. O projeto ele me mostrou desde o começo que são lugares que deveriam estar ali há muito tempo. Sabe, são lugares que são muito, muito desvalorizados. E ele é uma luta diária que a gente faz para mostrar a nossa visibilidade, a importância que a periferia tem, a importância do nosso bairro, que a gente cresceu, que a gente viveu, que a gente vem tendo experiências. Quando a gente começa a participar do projeto, a gente vê que é muito mais do que fazer um simples mapa, do que fazer mapas. O intuito de fazer o um mapa é para mostrar um milhão de coisas que tem onde a gente mora, que não é mostrado, que é sempre desvalorizado, que sempre falam que é aquela mesma mesmice de sempre, que só tem coisa ruim, não é. O projeto ele mudou muito o meu jeito de pensar sobre a periferia em si. Eu mesma não dava valor tanto o quanto eu dou hoje. E quando eu vi que muitas favelas não estavam no mapa, me chocou muito. Sabe? Eu olhando nos mapas lá com o pessoal, me chocou bastante. Porque ali tem milhares de pessoas que fazem várias coisas, que têm muitos talentos, que tem muita coisa para ser mostrada para o mundo, muita coisa para mostrar em si. Né? Então é importante sim a gente continuar lutando porque tem muita coisa ainda para mostrar. Então ele é importante para mim porque me fez crescer a minha visão da importância da gente estar no mapa, da gente ser visualizado, da gente mostrar que a gente está presente. Mas não só por pessoas que querem nos esconder, por pessoas que querem nos desvalorizar, mas para ser visualizado por pessoas que sentem incentivadas, sabe? Para a gente para poder aparecer, para poder crescer, para poder mostrar que a periferia favela não é aquilo. Ela é muito mais. Ela tem um brilho enorme. Ela tem muita coisa para mostrar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido da minha parte. Muito obrigada. Eu adorei essa ideia. Eu amo participar do projeto. Eu amo o projeto em si. Tá? Muito obrigada por essa oportunidade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem.